essa porra é louca do Itaí. Sabe por quê? Aqui só tem linha de frente. Sabe por quê? Aqui do panorama o bagulho tá inflamado. Sabe por quê? Essa porra é louca do Itaí. Sabe por quê? Aqui só tem linha de frente. Sabe por quê? Mais um sobrevivente. O planeta tá inflamado, abafado, mundo desregrado. Tenho acelerado, tenho alterado, ilícito, injuriado. Muito mais que animado, não derrotado, e sim mais plantado. Amparado por Zambia, o maldito mal falado. O terror dos gang, ilícito, malvado, por muitos admirado. Por alguns amado, sei lá por quem odiado. Por Deus salvado, é real, não cruzado. E nem dólar furado, super valorizado. Sem preço fixado, pra ter calibres tem que tá calibrado. Tranquilizado, treinado, muito mais que um soldado. Afinado, mesmo assim, tão desafinado. Livre na intuição, sim, só não confinado. Espírito audacioso, nervoso e firmado. Do campo minado, o bagulho tá inflamado. Aqui do panorama, o bagulho tá inflamado. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui só tem linha de frente. Sabe por quê? Aqui do panorama, o bagulho tá inflamado. Sabe por quê? Essa porra é o campo do Itaí. Sabe por quê? Aqui só tem linha de frente. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?